Meti o bivaque na gaiola e saí com um pássaro na cabeça. Então, não se faz a continência? Perguntou o comandante. Não, não se faz a continência, respondeu o pássaro. Ah, bom, desculpe, julgava que se fazia a continência, disse o comandante. Ora essa, toda a gente se pode enganar, disse o pássaro. Ah, bom, desculpe, julgava que se fazia a continência. Ora essa, toda a gente se pode enganar, disse o pássaro.